mais uma. Abre 9 pontos para o segundo colocado, o Flamengo, que contou com o tropeço do Grêmio. O São Paulo perde o clássico, segue na draga. E a surpresa, né, a grande zebra da rodada, a derrota do Grêmio para o Avaí, que fez o time de Renato Gaúcho cair para a terceira posição com 22 pontos e derrubou o meu time no Cartola. Eu sou Tadeu Fayade. Eu sou Pedro Rabelo. E esse é o Gol a Gol repercutindo a rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Pedro, então ontem a gente teve aí a partida do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Um empate ali na Bacia das Almas, ali no finalzinho do jogo. O Roger salvou meu time também do Cartola e fez aquele gol salvador. Mas a grande atuação da noite ficou por conta aí do goleiro Jefferson, que foi o herói mesmo, fazendo assim, pelo menos umas 3 defesas bem difíceis. Se não fosse ele, o Botafogo saía goleado ontem do Nilton Santos. O Jefferson ficou como o grande destaque da partida. Jefferson voltando agora menos de um ano para a Copa do Mundo, podendo ainda ter esperança de jogar. O Tite com certeza estava de olho nele. E agora o Jair Ventura tem aquele problema que todo técnico gostaria de ter. Tem 2 excelentes goleiros na mão, o Gatito Fernandes e o Jefferson. E vai ser muito interessante essa disputa pela posição de titular no gol do Botafogo. Mas ontem eu estava vendo lá as notícias nos nossos correspondentes, né? Que nós temos aqui grandes correspondentes trabalhando a nosso favor. E o Jefferson, dando entrevista lá para um dos nossos repórteres, chegou a dizer que pensou em parar e que aquilo ali era muito difícil. Até vi o Vitor também, o goleiro do Atlético Mineiro, falando bem ali do Jefferson, né? Feliz com a volta dele. E eu acho que... Você acha que ele ainda tem chance de seleção? Você acha que ele pode sonhar com a seleção? Eu acho que atualmente não tem nenhum goleiro no Brasil que seja melhor que o Jefferson. Mas tem uma notícia circulando aí também de que o Gatito tem uma proposta do futebol italiano. E até achei que essa volta do Jefferson tranquiliza um pouco o Botafogo nesse aspecto. Eu acho que tem grandes chances do Gatito agora querer sair, porque com a volta do Jefferson é difícil o Gatito ocupar o posto de titularidade. O Gatito é um grande goleiro, mas eu acho que com o Jefferson agora, na forma física que o Jefferson está, eu acho difícil o Gatito conseguir essa vaga de titular. É muito, muito provável que ele vá para o futebol italiano, sim. E senti ontem que o time do Botafogo parecia cansado. Você acha que 3 competições para esse time do Botafogo começa a pesar? Acho que eles estão ficando com a perna pesada ali. O Camiller entrou ontem e não conseguiu também ter uma grande evolução ali, né? O Botafogo já estava muito desajustado quando ele entrou. O Botafogo jogou um jogo na quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, pela Libertadores, e agora já teve que jogar contra o Atlético. Então, o elenco do Botafogo não é muito grande. Tem muito pouco jogador no elenco do Botafogo. Então, você tem que ficar botando todo mundo, toda hora, cansa. Tá pesando pro Glorioso. Mesmo com a temporada sendo mais longa e tudo mais, você acha que isso é um fator determinante para o Botafogo? Você acha que isso vai, como é que eu posso dizer melhor? Você acha que esse elenco pequeno do Botafogo, esse elenco enxuto do Botafogo, isso pode comprometer? Você acha que ele deveria priorizar alguma das competições? Eu acho que o Botafogo tem que arrumar alguma competição para priorizar, porque o Botafogo está jogando. Tem a Copa do Brasil contra o próprio Atlético, tem o Brasileiro e tem a Libertadores, que o Botafogo chegou às oitavas de final. O Botafogo tem que arrumar uma competição para priorizar, porque eu acho que jogar as 3 vai ser muito cansativo para o time, visto que o time tem um elenco muito enxuto. O Botafogo tem um elenco muito pequeno. E na parte daqui das atuações, realmente o Jefferson se sobressaiu ali. Eu daria o quê? Uma nota 9 para esse retorno dele. Daria até o 10, né, para não ser tão assim exigente, né? Ele acabou de voltar. E a nota triste aí do dia, porque também teve confusão lá no Nilton Santos. Algumas informações do JEP, e teve um confronto ali de uma facção do Botafogo, fez uma emboscada para uma outra torcida do Atlético no setor sul. e 10 torcedores foram presos, né, encaminhados ali ao GCRIM, inclusive o presidente de uma organizada do Botafogo também foi autuado ali, teve que se apresentar uma delegacia ali no Meier. Né? Isso aí foi a nota triste do final de semana, tanto na Série A quanto na Série B, lá o torcida do Inter também provocando confusões no estádio, lá insatisfeitas com o resultado do time na Série B. O impressionante é a gente perceber que logo depois do acidente da Chape, um acidente que comoveu todas as equipes, teve uma reunião de todas as torcidas organizadas de São Paulo em frente ao Morumbi, todo mundo cantando junto, todo mundo achando as bandeiras um do lado do outro, na paz, para logo depois continuar essas cenas tristes. Eu, sinceramente, não sei quando que o povo brasileiro vai evoluir nesse aspecto. Eu acho que isso aí é institucional. Enquanto houver punição para o estádio, para uma torcida e não para o indivíduo, isso aí não vai acabar tão cedo. Então o Botafogo, com o resultado, continua na décima colocação com 16 pontos, enquanto o Atlético Mineiro segue em oitavo com 17, um pontinho a mais que o Botafogo. Vamos para o Fluminense agora? Vamos falar de Fluminense? Eu queria destacar uma coisa do Botafogo antes da gente ir para o Fluminense. O Botafogo está numa rivalidade fora de campo com o Vasco, no que diz respeito à contratação. O Vasco estava perto de anunciar o Léo Valencia. O Botafogo foi e deu aquele famoso chapéu e anunciou o Léo Valencia, que inclusive deixou hoje o Nilton Santos depois dos exames. Está tudo certo com ele. E o Vasco deu troco com o Andrés Ríos, que estava palavrado com o Botafogo, mas viajou pro Rio para fechar com o Vasco. O Rio jogava no Defensa e Justiça. Foi então uma calça riada ali de cada lado, um tentando uma pernada no outro. No Fluminense, vamos começar o Fluminense aqui, falando, aproveitando o gancho das contratações. O Abel entregou a saída do Léo Pelé, que está indo para o futebol italiano ali, meio sem querer no início da partida, dando entrevista para um de nossos repórteres na televisão. O Abelão falou da saída do Léo Pelé. O futuro do Léo vai ser definido nos próximos dias. Faltam poucos detalhes, segundo o empresário dele disse, para ele acertar essa negociação, essa transferência. No resultado, né, o Fluminense empatou com o Bahia. Foi um jogo duro, né, duro de se ver. O Fluminense até abriu o placar ali no início com o Wellington Silva. E o João Paulo pro Bahia, no final da etapa, empatou ali, né, já no finalzinho do jogo, empatou. Eu vejo como uma boa chance do Fluminense ter sido ali, né, desperdiçado. Acho que o Bahia imprensou o Fluminense, não sei o que você acha disso, acho que o Bahia imprensou o Fluminense, sufocou os meninos ali do Fluminense, e o Fluminense poderia ter melhor sorte, né? Poderia ter tido ali um resultado um pouco mais favorável, né? O Fluminense achou aquele gol, mas no final o Bahia conseguiu o empate. Para mim valeu o fator casa mesmo, o Bahia jogando em casa, com torcida empurrando. Bahia no final foi para cima e conseguiu buscar esse empate heróico no finalzinho do jogo. Ali eu acho que uma atuação mediana, né, de ambas as equipes. O Bahia luta ali para não cair, e o Fluminense eu acho que vai acabar nessa coisa aí de ficar ali naquela no meio de tabela mesmo. Eu também tenho eu também acho dessa forma. Eu acho que o time do Fluminense é pouco experiente, tem muitos meninos novos, e acho que o Fluminense termina ali no meio da tabela, para oitavo, nono lugar. A não ser que o elenco ganhe uma encorpada, né? O Marlon, que é um desejo antigo do Fluminense, está chegando. O Sornosa também, que vinha bem, tá em fase final de recuperação. E vamos ver se isso aí consegue dar uma encorpada no Fluminense, que tem o artilheiro do campeonato, né? O ceifador é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Henrique Dourado vem fazendo uma temporada dos sonhos mesmo, vem fazendo muitos gols. E a notícia boa para a torcida do Fluminense é que o Sornosa está seguindo a recuperação dele, já tá, nessa segunda ele já fez exercício com bola na fisioterapia, e tá evoluindo, já tá quase voltando jogador do Fluminense. Bom, e agora vamos ao clássico que agitou a rodada do futebol carioca, né? O clássico dos milhões, que infelizmente ficou ali arranhado, né? Com essa confusão ali que teve, inclusive, um torcedor ficou sem a vida na confusão, né? Um vândalo, e eu acho que isso aí atrapalha muito o Vasco da Gama, porque só ganhava em casa, né? Tem ali no estádio São Januário, e isso tira dele toda a força, né? Que ele poderia de uma campanha melhor. O Vasco faz uma campanha até muito boa diante do time que eu acho que também sofre no mesmo problema do Botafogo. É um elenco muito reduzido e com a média de idade que não é das mais baixas. A CBF, inclusive, tomou uma atitude drástica proibindo o público em São Januário e o STJD interditou o estádio do Vasco por tempo indeterminado, até que uma nova vistoria seja realizada. E a denúncia pediu pena máxima de 25 perdas de mando de campo e multa entre 300 e 400 mil reais. Isso aí é muito ruim pro Vasco, que já vinha com as finanças combalidas e sem a São Januário, perde aí bastante da força, né, que ele tinha. Os pontos que o Vasco tem, né, dos 16 pontos que o Vasco tem, 15 foram conseguidos em São Januário. E só um naquele empate fora de casa lá, contra o Curitiba, se não me engano. E o Vasco segue ali na nona posição com 16 pontos, inclusive à frente do próprio Botafogo. O time provável do Vasco para encarar o Vitória seria Martin Silva, Madison, Rafael, Jomar e Ramon, Jean, Douglas, Pikachu, Wagner, Escudeiro e Fabuloso. O jogo é lá no Barradão, na quarta-feira, e o Vitória é um time bem fraco, né? Nesse momento ele é o 17º colocado e eu acho que o Vasco precisa sacudir eles lá e voltar com esses 3 pontos quase que como uma obrigação aí. Para retomar a confiança mesmo. Eu até li aqui que a PM também culpa o Vasco por essa confusão e eu acho que ali todo mundo estava errado. Perde todo mundo, perde o futebol, perde o próprio Vasco, isso aí afasta cada vez mais as pessoas do estádio. Mas falando do jogo, eu achei um jogo muito amarrado, um primeiro tempo muito ruim, e até o gol do Everton parecia que ninguém queria nada com nada, estava todo mundo ali, um com medo do outro, né? Pouca inspiração, e estava ali com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso aí dos dois lados, de forma igual. Eu enxerguei um jogo típico de Vasco e Flamengo, um jogo bastante violento, muitos cartões, muitas faltas. O Flamengo tinha um volume de jogo maior do que o Vasco, na minha opinião, na hora que fez o gol. Sofreu uma pressão ali no final, mas teve algumas outras oportunidades de fazer gol. No fim, achei vitória justa do Flamengo. Eu acho também que ali poderia, qualquer um dos dois que vencessem, não seria injustiça. Meu palpite era que o jogo ficaria no empate, seria um empate. Não imaginei nem que tivesse um vencedor, mas acho que o resultado segue bem. O Flamengo teve 800 desfalques, né, na defesa. O Hever teve uma dor de barriga, e seguido ali de uma forte caganeira, e não conseguiu entrar em campo. E o menino que entrou, o Rodolfo, que vinha de um período de inatividade grande na Turquia, entrou e também sentiu. E para piorar, o Léo Duarte, que também entrou, também teve uma contusão. O Flamengo terminou o jogo com o Marlon, Rômulo, improvisado. Foi Rômulo improvisado na zaga. A situação tá feia. Eu recomendo para quem fosse apresentado no Flamengo, se for zagueiro, falar que é de outra posição, porque se falar para todo mundo que é zagueiro, vai se machucar também, não vai dar. A coisa tá feia. Eu me apresentaria como zagueiro do Flamengo com um galinho de arruda e um banho de sal grosso. De preferência. Sim, com certeza. Então, Vamos aqui algumas rapidinhas que eu selecionei aqui para a gente fazer um apanhado do campeonato, né? Favorecido aí com a derrota inesperada do Grêmio, o Flamengo assumiu a vice-liderança, um pontinho à frente do Grêmio, e segue tentando buscar aí colar no Corinthians. E acredito que o campeonato não está decidido, ainda tem confronto direto, o Corinthians tem o Palmeiras na próxima rodada. Eu acho que também pode contribuir para que o Flamengo suba algumas posições. O Flamengo também foi denunciado pela Procuradoria do STJD por causa de um arremesso de uma lata em campo, na vitória por 1-0 sobre o Vasco, lá em São Januário. O ato do torcedor rubro-negro se enquadrou no artigo 213, inciso 3º do CBJD, e prevê multa entre R$100 e R$100 mil para o clube. Ali não tem jeito, todo mundo é culpado. E o Guerreiro saiu com um galo na cabeça, ele está suspenso, né? Mas poderia até ser dúvida. O Giovani foi liberado, né? Foi o Santos, o Tanjin pagou a multa ao Santos e o Flamengo vai poder registrar o Giovani. O destaque para mim desse campeonato brasileiro, agora falando no geral, por enquanto, assim, a surpresa está sendo para mim o Coritiba. O Coritiba sempre lutou lá embaixo, tem essa fama de escapar do rebaixamento por pouco. O Coritiba joga agora 8 horas com o Sport, podendo chegar ali à quinta colocação, roubando a quinta colocação do Palmeiras. O Coritiba teve um início de campeonato brilhante e está conseguindo manter. O problema do Coritiba é justamente o Kleber Gladiador, né, que passa mais tempo sendo suspenso ou no STJD, que treinando, né? Ele tá jogando sob efeito suspensivo e pode ser punido a qualquer momento, né? Esse efeito suspensivo pode ser cassado e ele desfalcar aí o Coritiba, que tem contratou um alemão, né? Trouxe aí um alemão para a sequência do campeonato. O Coritiba ganhando pode chegar à sexta colocação e tá apostando no 7-1, né? Trouxe alemão para jogar no Brasil, agora Coritiba, vou escalar o time do Coritiba inteiro no Cartola quando esse alemão estrear. É uma boa. E vamos aqui aos próximos confrontos, né? Excluindo aí o de hoje, que é o complemento da rodada, da 12ª rodada. A partir de quarta-feira a gente tem Atlético Mineiro e Santos, lá em Minas. Eu acho que o Atlético ganha o jogo. Tenho achado o Levir muito doido nessa volta dele ao futebol. Acho que ele não tem falado muita coisa com coisa. Inclusive, ele disse que qualquer treinador com a equipe do Barcelona conseguiria ser campeão, o que eu humildemente discordo. A situação do Levir, o Levir não tem falado coisa com coisa. O início muito complicado do Levir, desse campeonato brasileiro. Ponte Preta e Bahia lá em Campinas. Eu acredito que a Ponte vá levar. A Ponte, que está com destaque o menino Luca, vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, um atacante muito bom, que já jogou inclusive no Corinthians também. Sim, e tem o Nino Paraíba, não é isso? O lateral mais caro do Cartola, que eu não consigo comprar ele para o meu time. É complicado. O terceiro jogo fica entre Fluminense e Botafogo. É um dos clássicos da rodada. Clássico vovô no Maracanã. 9 horas, eu acredito que o Fluminense vai ganhar. Eu também acredito no Fluminense, até porque a gente estava falando também, o elenco do Botafogo cansado, bastante enxuto. O Fluminense está na Sul-Americana, mas além da Sul-Americana não tem nenhuma outra competição, além do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito na vitória do Fluminense, sim. Palmeiras e Corinthians fazem o clássico paulista da rodada. O jogo é lá no Allianz Parque. Eu acredito que vá dar um empate, apesar de que no Campeonato Paulista, o Corinthians, pelo que eu me lembro, arrancou pro título justamente num clássico contra o Palmeiras. Clássico é clássico, né? E vice-versa. Não tem como. Não tem como a gente prever. Eu acho que o Palmeiras é muito forte dentro de casa, com certeza vai ter a presença da torcida, e a gente espera que não tenha cenas de vandalismo, como estão sendo de costume nesse Campeonato Brasileiro de 2017. Eu não sei como é que vai ser o comportamento da torcida lá, mas São Paulo tem tido clássico com torcida única já há algum tempo, então não li nada a respeito disso, mas pode ser que tenha só a torcida do Palmeiras, o que também não é garantia de nada, né? Porque O Vasco brigou entre eles mesmo, né? A torcida do próprio Vasco brigou sozinha. Ainda na quarta-feira, Atlético Paranaense e Cruzeiro, lá na Arena da Baixada, grama sintética, meu voto é no Atlético Paranaense, que apesar desse ano não tá ali em casa mandando bem, mas o Cruzeiro também segue numa gangorra impressionante, né? O Mano segue ameaçado lá. O Cruzeiro venceu o Palmeiras agora no último jogo no Mineirão por 3-1. O Mano Menezes bastante ameaçado, estremecido, conseguiu dar uma respirada, mas é jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, é um jogo difícil, e o Cruzeiro vencendo pode até entrar no G4, dependendo dos outros resultados. Então, é um jogo importante para o Cruzeiro e acredito eu que para a permanência do Mano no cargo também. Sim, o Atlético Paranaense ocupa a 14ª posição e também pode aí subir algumas, se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e se aproximar ali daquela zona de classificação para alguma competição que eles vão dizer que foi muito importante, mas que no ano que vem ninguém vai ligar. O Campeonato Brasileiro no início tem dessas coisas. O time sai de 14º para 6º, 5º colocado em uma rodada. O início do Campeonato Brasileiro é muito... varia muito, os pontos são... É muito equilibrado o início do Campeonato Brasileiro. Sim, e quarta-feira, fechando a quarta-feira, Vitória e Vasco, que a gente já mencionou. Eu acredito que o Vasco se saia melhor que o Vitória, apesar de ainda não conseguir vencer fora de casa. A minha aposta é que essa é a primeira vitória do Vasco fora de casa. Eu também acredito no time do Vasco. Os dois times baianos não vêm fazendo uma campanha muito... muito regular, o Bahia em 16º, o Vitória em 17º. Eu acredito na vitória do Vasco, sim. O time do Vasco tem que ressurgir, entendeu? O Vasco é gigante no futebol brasileiro e não pode ficar indo e voltando de Série A para ser como em todo ano como está acontecendo atualmente. Eu até acho que esse ano o Vasco caminha tranquilamente para um campeonato mais digno da sua história do que foi nos anos anteriores. Na quinta-feira, Flamengo e Grêmio, lá na Ilha do Urubu, jogo duro, né, de confronto direto entre primeiros colocados do campeonato. O Flamengo ainda não perdeu na Ilha, vem de uma sequência de 6 vitórias aí, contando Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu acredito que, embalado, o Flamengo faça a diferença do Grêmio, que vem de 3 derrotas seguidas. Como a gente disse, o Flamengo vai ter esse problema para escalar a zaga, né? O problema do Zé Ricardo, porque os zagueiros do Flamengo estão aí se machucando constantemente, mas o Flamengo tem esse histórico na Ilha, né, de invencibilidade. O Flamengo ganhou todos os jogos que disputou na Ilha. É um jogo valendo a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, visto que o Grêmio tem 22 pontos e o Flamengo 23. E vamos ver quem vai conseguir tirar um pouco dessa diferença do Corinthians, né? Porque o Corinthians está ganhando todo mundo. É verdade. Ainda na quinta, São Paulo e Atlético Goianiense, que, pelo amor de Deus, se o São Paulo não ganhar do Atlético Goianiense, já conversa com o Inter e já prepara a Série B, mesmo com a estreia do Dorival, o jogo é no Morumbi, mas a draga do São Paulo está tão grande que esse aí... Eu acho que se terminar 0-0 é milagre. Eu acho que esse jogo é aquele jogo duro, né? Duro de se ver. 19º contra 20º do Campeonato Brasileiro. O São Paulo fazendo um campeonato irreconhecível. O São Paulo recentemente demitiu o Rogério Ceni. As pessoas achando que as coisas iam melhorar por lá. Mas eu ainda acredito numa vitória do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo tem muito mais a mostrar com o elenco que atualmente tem, do que amargar uma 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. Eu concordo, mas o São Paulo também vende todo mundo, né? Então vamos torcer para até quinta-feira eles não venderem ninguém e terem um time para ir, porque até a gente já está à venda lá no São Paulo. Sport Chapecoense, lá em Pernambuco, acho que o Sport ganha com relativa facilidade. A Chapecoense, que é o time que todos nós aprendemos a amar, é um tremendo de um catacata e é um time muito desarrumado ali, a coisa tá feia pra Chape. Esse jogo eu acho que também é do Sport. O Sport tem 15 pontos, assim como a Chape. E o Sport pode se aproximar também ali do G6, com a vitória e acredito que vá, o Sport ganha com tranquilidade esse jogo. Havaí fechando a rodada, Havaí e Curitiba lá na Ressacada em Santa Catarina. Eu acho que o Curitiba ganha, porque o time do Havaí também é outro time muito fraco. Eu sinceramente estou de mal com o Havaí, porque assim, Havaí e Botafogo no Engenhão, eu escalo o jogador do Botafogo, o Havaí ganha, eu vou mal no Cartola. Havaí e Grêmio, eu boto 4 jogadores do Grêmio, o Havaí vai e ganha. Eu tô chateado com o Havaí, entendeu? Espero que o Coritiba, agora brincadeiras à parte, eu acho que o Coritiba vem fazendo um campeonato surpreendente, como eu já disse, e acredito que o Coritiba vai sair melhor lá na Ressacada. Bom, eu também quero que o Havaí se exploda, porque ele destruiu o meu time do Cartola essa semana. Acho que as rapidinhas, o Eduardo Batista conseguiu ser demitido pela segunda vez na temporada, ele começou no Palmeiras e estava no Atlético Paranaense desde maio, e os dois clubes em esse ano ele só fez 36 partidas, e é a 15ª troca no ano, né? Desde o Campeonato Brasileiro, já foram só no Campeonato Brasileiro, foram 9 treinadores, e o Paulo Autuori, que era o treinador anterior do Furacão, que virou diretor, também aproveitou o embalo e se deslocou, né? Atlético Paranaense, Sport e Vitória são os clubes que em 7 meses já tiveram mais de um treinador. Eu acho que essa história de ficar trocando de treinador o tempo todo, isso não é uma cultura do futebol brasileiro. Eu, sinceramente, eu acho errado. Entendeu? O Flamengo está um bom tempo aí com o Zé Ricardo, está na segunda colocação, está dando certo. Então, eu acho essa constante troca de treinador do futebol brasileiro exagerada demais. Eu também acho. E a outra situação que eu separei aqui é que temos a novela, né, do Diego Souza, que ele não jogou esse final de semana, alegou problemas particulares. O empresário dele entrou em contato com a diretoria do Vitória, mas o presidente do Vitória do Esporte, o presidente do Esporte já falou que se ele não aparecer, ele vai procurar ali os meios cabíveis, né? O Palmeiras já fez uma proposta de 12 milhões de reais pelo Diego Souza. Eu dei uma olhada aqui no Globo Esporte. O Diego Souza tá confirmado para enfrentar o Coritiba hoje. O time do Esporte vai com Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves e Durval, Sander, Ritielli, Patrick, Diego Souza, Everton Felipe, André e Osvaldo. Se o Diego jogar ou simplesmente ficar no banco, ele já acha que não pode mais se transferir pro Palmeiras, né? Então, cenas dos próximos capítulos aí para descobrirmos o que aconteceu. E para fecharmos aqui o nosso bate-papo semanal do campeonato, Ligas Desconhecidas. Campeonato da Letônia 2017-2018. Resultados da rodada. Rigas FS 4, Ventspils 2. Spartax 1, Liepāja também 1. Dinamo 1 e Jelgava 0. E a partida entre Meta e Babite foi cancelada. O Letonião 2017-2018 tem o Spartak Jūrmala com 22 pontos na liderança, seguido pelo Riga e com 20 e o Liepāja com 17. Suas análises sobre o Letonião 2017-2018. Sobre esse Letonião, eu só tenho uma certeza. Ver qualquer jogo desse Letonião, eu acho que vai ser mais difícil do que ver São Paulo e Atlético Goianiense rodada que vem. Porque tá complicado. Um campeonato duro. Eu ouvi dizer que eles treinam com pedras lá na Letônia. E eu acredito que tem ali jogadores muito vigorosos. Então esse foi o nosso Gol a Gol com a análise da rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Tadeu Fayade. Eu sou o Pedro Rabelo. E semana que vem estamos de volta com mais um Gol a Gol. Grande abraço!